Capítulo 10. Encontrava-se na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou por visitá-los para procurar uma ocupação por lá e para se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei estava sentado, vestido de púrpura e ermínio, num trono muito simples e ao mesmo tempo majestoso. Ah! Eis um súbdito! Exclamou o rei quando se apercebeu da presença do príncipezinho. E o príncipezinho interrogou-se. Como pode ele reconhecer-me se nunca me viu? Não sabia que, para os reis, o mundo está muito simplificado. Todos os homens são súbditos. Aproxima-te para que te veja melhor! Disse-lhe o rei, todo satisfeito por ser finalmente rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos um lugar para se sentar, mas o planeta estava todo coberto pelo magnífico manto de ermínio. Como tal, ficou de pé e, por estar cansado, bocejou. Por questões de etiqueta, não é permitido bocejar diante de um rei, disse-lhe o monarca. Proíbo-te! Não consigo evitar, responde-lhe o príncipezinho um tanto confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi. Então, disse-lhe o rei, ordeno-te que boceis. Há anos que não via ninguém bocejar. Para mim, os bocejos são curiosidades. Vamos, boceja. É uma ordem. Está a intimidar-me. Não consigo, proferiu o príncipezinho todo corado. Retorquiu o rei. Então eu ordeno que umas vezes bocejes e outras vezes... Gaguejou um pouco e parecia enfadado. Porque para o rei era essencial que a sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava a desobediência, era um monarca absoluto. Mas como era muito bondoso, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, dizia ele habitualmente, se eu ordenasse a um general que se transformasse em ave marinha e se o general não obedecesse, a culpa não seria do general. A culpa seria minha. Posso sentar-me? Indagou timidamente o príncipezinho. Ordeno-te que te sentes, respondeu-lhe o rei, ajeitando majestosamente uma prega do seu manto de arminho. Mas o príncipezinho mostrou-se surpreendido. O planeta era minúsculo. O que poderia ser reinado pelo rei? Alteza, disse-lhe ele, peço desculpa por vos fazer uma pergunta. Ordeno-te que me faças uma pergunta, atalhou o rei. Alteza, sobre o que é que reina? Tudo, retorquiu o rei com grande simplicidade. Tudo? Com um gesto discreto, o rei indicou o planeta, os outros planetas e as estrelas. Sobre tudo isto? Disse o príncipezinho. Sobre tudo isto, respondeu o rei. Porque não era apenas um monarca absoluto, era um monarca universal. E as estrelas obedecem-lhe? Mas com certeza, disse-lhe o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero a indisciplina. Tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele próprio detivesse esse poder, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôs do sol no mesmo dia, sem nunca ter deslocado a cadeira. E como se sentia um pouco triste por se recordar do seu pequeno planeta abandonado, atreveu-se a solicitar ao rei uma pequena graça. Gostaria de ver um pôr do sol. Dê-me esse prazer. Ordena ao sol que se ponha. Se ordenasse a um general que voasse de uma flor para outra como uma borboleta, ou que escrevesse uma tragédia, ou que se transformasse em ave marinha e o general não cumprisse a ordem recebida, quem estaria errado? Ele ou eu? Seria o senhor? Disse com firmeza o príncipezinho. Exato. Só se pode exigir dos outros o que os outros podem dar, replicou o rei. A autoridade baseia-se sobretudo na razão. Se ordenas ao teu povo que se atire ao mar, o povo fará uma revolução. Tenho o direito de exigir obediência porque as minhas ordens são razoáveis. Então o meu pôr do sol? Lembrou o príncipezinho que nunca desistia de tentar obter uma resposta uma vez colocada a questão. Hás de ver o teu pôr do sol. Exigi-lo-ei, mas aguardarei, na minha ciência de governação, que as condições sejam favoráveis. Quando será isso? Perguntou o príncipezinho. Respondeu-lhe o rei, consultando um grande calendário. Será por volta... Será esta tarde por volta das 7 horas e 40. E verás como vou ser bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Sentia falta do seu pôr do sol e depois já estava um pouco aborrecido. Já não tenho nada para fazer aqui, disse ele ao rei. Vou-me embora. Não te vás já embora, respondeu-lhe o rei, que estava todo orgulhoso por ter um súbdito. Não te vás já embora, eu faço-te ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Não sabemos, disse-lhe o rei. Eu ainda não visitei todo o meu reino. Estou muito velho, não tenho espaço para um coche e andar cansa-me muito. Oh, disse o príncipezinho, que se inclinou para espreitar o outro lado do planeta. Também não há lá ninguém? Então julga-te a ti próprio, responde-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil uma pessoa julgar-se a si própria do que julgar os outros. Se conseguires julgar-te bem, é porque és um verdadeiro sábio. Posso julgar-me em qualquer sítio, disse o príncipezinho. Não preciso de morar aqui. Disse o rei. Acho que há um rato velho num sítio qualquer do meu planeta. Ouço à noite. Podes julgar esse rato velho, condená-lo-ás à morte de vez em quando. Deste modo, a vida dele dependerá da tua justiça. Mas de todas as vezes conceder-lhe-ás o perdão para o poupares. Só há um. Não gosto de condenar à morte, respondeu o príncipezinho. E acho mesmo que me vou embora. Não, disse o rei. Mas o príncipezinho, tendo concluído os seus preparativos, não quis entristecer o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser obedecida pontualmente, pode dar-me uma ordem razoável. Pode ordenar-me, por exemplo, que me vá embora daqui a menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. O rei não deu resposta. O príncipezinho primeiro hesitou, depois, com um suspiro, pôs-se a caminho. Faço-te meu embaixador! Apressou-se o rei a gritar. Tinha grandes ares de autoridade. As pessoas crescidas são muito estranhas, pensa de si para si o príncipezinho durante a viagem.